Muito bom dia, temos do outro lado da linha Olga Bandeira, Presidente da Junta de Freguesia de Lagares da Beira. A esta altura, esta freguesia registra o maior número de casos comparativamente às restantes do Conselho de Oliveira do Hospital. Enquanto a autarca desta freguesia, qual é o ponto da situação neste momento? Ora, boa tarde a todos e agradeço a boa nova oportunidade que me dá por estar a falar para todos, principalmente para os lagarenses, que muitos me estarão a ouvir, e pronto, e cumprimentar todos aqueles que no Conselho estão em confinamento devido à Covid e que tenham uma franca recuperação, igualmente também para os da minha freguesia. A pergunta que me fazia, aquilo que posso responder é que estou muito preocupada, já tenho manifestado isso a várias pessoas, porque surge assim como que um boom de Covid em Lagares. É natural que as pessoas também tenham alguns contactos que não foram devidamente acautelados. Isso preocupa-me. Estamos no Conselho, é a freguesia que mais infectados tem. Embora eu tenha contactado algumas pessoas que são mais próximas e que tenho conhecimento, não pude contactar todos, porque, como sabe, o gabinete da Covid, com quem eu tenho estado em contacto, também não fornece o nome das pessoas, vai-me dizendo os números. Eu sei que hoje, a esta hora, temos cerca de 50 casos. Há casos que vão deixar de estar em confinamento hoje, amanhã, e portanto há sempre uma alteração, o que não quer dizer que não possam subir os números. Eu tenho feito apelo pessoalmente, enquanto Presidente de Junta, porque vou vendo algumas pessoas e também nas redes sociais, que tomem as devidas precauções, que usem a máscara, que mantenham o distanciamento social, as regras de etiqueta respiratória, pronto, todos esses conselhos. Tenho pena realmente que estejamos nesta situação e preocupa-me bastante, porque começa a ser um número muito elevado. E eu aproveito, se me der essa oportunidade, de fazer também um apelo a outras pessoas. Eu sei que a Covid tem algumas dificuldades em saber todas as pessoas que estão confinadas. E eu queria fazer um apelo aos lagarenses. Se houver alguém que esteja confinado devido à Covid, que entre em contacto com o grupo de apoio da Covid da Câmara Municipal, para dar conta da sua situação, para também ficarmos com uma noção mais exata de quantos casos, porque nós sabemos que hoje são 50, mas não sabemos se algumas pessoas a quem o gabinete da Covid não consegue contactar porque não tem contactos, que faça o favor de ligar para eles e dar-lhes conta da situação, porque isto acontece a todos, não acontece porque nós queremos, e eu fazia esse apelo, se me é permitido. Contactem o Covid, contactem o gabinete da Covid, as autoridades de saúde, deem conta da vossa situação. E, sobretudo, mantenham-se em casa. Fiquem em casa. Muito bem, Dona Olga. E perguntava-lhe sobre estes casos que tem conhecimento. Considera que há casos graves ou, nesta altura, são apenas ligeiros? Olha, daquilo que eu tenho, dos que eu tenho conhecimento e porque tenho alguma ligação próxima, porque, como lhe disse, não tenho acesso ao nome das pessoas, porque a proteção de dados assim o exige, e eu concordo perfeitamente com isso. Que eu saiba, apenas uma pessoa que eu tenha conhecimento e que são de uma relação mais próxima, penso que ainda está internado. Penso que ainda está internado, mas que estava em franca recuperação. Nos casos que eu também sei, pelo motivo que apontei, são alguns casos ligeiros, febrículas, tosse, dores musculares, pronto, dentro deste quadro. Se há pessoas que estejam com mais gravidade, sou sincera, não me é dado a conhecer esse tipo de situação. Muito bem. E também Lagares da Beira tem IPSS, tem creche, também uma lar para idosos. Nesta altura tem conhecimento de como é que está esta situação? Se a Covid já chegou a alguma instituição? Olha, até ao momento que eu saiba não, até porque temos um lar na freguesia e eles até já fizeram a primeira fase de vacinação. Sim, pronto, o que para mim é reconfortante também, porque é um grupo de risco, como sabe, não é? Relativamente ao infantário, portanto, à obra, eu sei que há tempos atrás também tiveram de estar em casa porque houve algum caso positivo, mas penso que de momento, mas é o que eu sei, não é? Pronto, não sei se será assim ou não. Penso que está tudo dentro da normalidade. Penso eu, não sei. Muito não bem. Sei. Então, a esta altura, a recomendação é então para que os cidadãos de Lagares da Beira fiquem em casa a cumprir as regras. Exato. E que saia só mesmo em casos de extrema necessidade, como farmácia, hospital, fazer compras, pronto, tudo aquilo que for um bem essencial. De resto, que fiquem em casa, porque as coisas não estão fáceis e nunca se sabe onde é que o vírus está. Podemos-lo ter muito longe, mas também poderá estar muito perto de nós.